Boa noite, Azul 4206, ponto espera 10 para ingresso. Quer manter, Azul? Ali mantém 10, Azul 4206. G591. Olha, você decola na 180 final. G591, suba autorizado ao nível 180. Autorizado 180 para Azul 2591, obrigado, sim. Julião, Papamai, executou o TGR, segue para o ingresso do dia. Sucesso, aguarde o pouso da aeronave em aproximação para o cruzamento entre Simbra e Duna, mantendo condições de zero. Ok, condições de zero, tinha sucesso, não interfere o marcador externo, Lima, Papamai. Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, complexo 9 do segmento LS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 8, decimal 95, Oscar Juliette X-Ray. Gol no 645, desça para 2.000 pés, autorizado, e LS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Torre 1 pés, reporte estabilizado, né? X-Ray da 1-0. Juliette X-Ray, o ajuste 903 continua a aproximação, aguarda autorização para toque remetido. Confirme quantos toques serão? Apenas um toque, senhor. O Oscar vai ser que foi. Um toque arremetido e depois prossegue no 7, é isso? Vamos, 7. O Oscar vai ser que foi. Gente, continua a aproximação, reporte na MDA para iniciar a arremetida. O Oscar Juliette é que foi. Só na próxima, senhor. Nessa vai tocar e arremeter, ok? Ah, um toque arremetido e outro arremetido na MDA, é isso? Afirmo. Gente, continue, aguarde autorização de toque arremetida, o Oscar Juliette X-Ray. Guarda autorização, Oscar Juliette X-Ray. Você me avisou a aeronave na direção nacional. Frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder 5547, Bravo Victor Tango. Sem interferir na aproximação, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, mantendo 500 pés. Ok, 500 pés sem interferir na aproximação, Lima, Papa Mike. Gol 1869, chame Recife, frequência no 288, alterna 1353. Recife 288, 353, 1869. Boa, 308, boa. 0604. Papá, Juliette, papá, mantém 050. 710, 10 grau, 7 mais. Toque remetido 10, Oscar Juliette X-Ray. Papá, Juliette, papá. O Oscar Juliette X-Ray. Paciente, após o remetido 2.000, mantendo a pro Oscar Juliette X-Ray. 206, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 350. Perfil Pucca nível 350, sem restrições, 4206. Consegui na descida 6143. Pode, Dr. Tango, liga seu nome, chama táxi. Desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. Controle, achando 6143, está mantendo 060 para descer. Deixa para o nível de voo 050-6143. 050-6143. 97, cópia. Stan 3897, prossiga. Guarulhos, nível 320, via rota Upzulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, transponda 5551. Autorizado Guarulhos, nível 320, Upzulu 10, Taubaté. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Mótima. Controle 1208, transponde 5551, TAM 3897. Cotejamento correto, portão 05, chame pronto, TAM 3897. Chamará, TAM 3897. Reduzindo para 1509, descendo para 3000, Papá Julieta, Papá. Professora de Salvador, o Papa Tango Oscar Juliette X-Ray, tocou e remeteu a cabeceira 10. Papa Tango Oscar Juliette X-Ray, suba e mantenha 2000 pés. Após 2000 pés. Suba e mantém 2000, Oscar Juliette X-Ray. Suba para... suba e mantenha 2000 pés. Ok, 2000, Oscar Juliette X-Ray. Nível 45, cheque trem, pouso autorizado no 0, vento 1, 10 graus, 62 graus. Nível pouso de pista 10. Azul 2591, não passando coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 180, chame o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Ilhéus 1201, azul. Papá Juliette, Papá, passou pelo. Gente, Papá Juliette, Papá, oi Duna. Mano Duna na presente, Papá Juliette, Papá. Azul 4206 na presente, autorizada pro do Romeo Fox 018. Na presente, for Romeo Fox 018, azul 4206. Papá, Papá, Serra, Quilo Índia, chame Recife 1251, alterna 13325. 351-3325, obrigado, Sérgio. Controle, linha Papá Mike, visual com a descia para o ponto final. Papá Lima, Papá. É, tem a frequência livre, bom pouso. Lima Papá Mike, frequência livre, obrigado, Sérgio, boa noite. Controle, o Oscar Juliette X-Ray atingiu 2000, mantendo a proa da 10. Sonéia 6143, complete, chame torre 118, decimal 95. 395. 5, seu solo 51, direito 2-1-1. 2-1-1, 645. 1-3-0, para interceptar o localizador, Papá Juliette, Papá. 645, livrou. 1-645, boa noite, prossiga via Alfa, reporte para ingresso, Sérgio Juliette. Alfa, reporte para ingresso, Sérgio Juliette, 645. Para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite desta proa 7 milhas. 360, 7 milhas, Oscar Juliette X-Ray. 3, cheque trem, curva autorizado na 0, vento 1-10 graus, 62 de nós. Curva autorizado, baixado e travado, CNM 143. Controle, já liberou, já libera a velocidade pro Papá Juliette, Papá. Ingresso, reporta a cabeceira 17, alinhado e pronto, Bravo Victor Tango. Velocidade pro Papá Juliette, Papá. Papá Juliette, Papá, afirmativo. Gente, Papá Juliette, Papá. Recife na frequência 1-2545, alterna 1-2685. 2545, 2685, 4, 2, 6, boa noite. 20, 1 minuto para decolagem de vida, tá? Para esquerda, proa 280. 280, Oscar Juliette X-ray. Decolagem manterá a proa até 2.000 pés após atingir 2.000, esquerda na saída da mão. Ouvido decolagem 17, vento 1.0 graus, 5 nós. Camará 1.18, decimal 95, papá Juliette, papá. Xanema 1, 4, 3, follow 5, 4, direita 2, 1, 1. Caso, procedimento ILS, X-ray, pistão 0. Direita 2, 1, 1, 6, 4, 3. Papá, Juliette, papá, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Ajuste 1, 0, 1, 3. 1, 0, 1, 3, continuando a aproximação, aguarda a autorização de Juliette, papá. Feito. Após 2, 1, 2, 0, 8, obrigado. Controle, muito boa noite, Papa Rabel Grau, seu sangue decolado. Alfa, reporta para a direção da Juliette, vem 1 no 43. Pois, autorizado proa de Momo, subindo para o nível 200. Mantendo 2.000 após curva para a esquerda, perfil Momo após ECT, o grau seu sangue. Afirmativo, baixado e travado. Livre pouso no zero, vento 130 graus, 629. Livre pouso no zero, papai de vete, papá. Xané 6143, Juliette, portão 01. Juliette 01, Xané 6143. Papá Juliette, papá na curta final. Repouso 1-0, vento 1-0 graus, 5 nós. Livre pouso no 1-0, papá Juliette, papá. Salvador, o azul 27 no 2. Azul 27 no 2, boa noite, prossiga. Autorização, Aracaju. Salvador, 3-0, decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Frequência do controle, 120 decimal 8, 5543 no transponder. Na prova de Bonfim para Bonfim, reportará o José de Lula. Esquerda, 208, controle 5543 é o transponder da torre, confirma. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e a subida Pucajamo após DCT Aracaju. Pucajamo direto Aracaju, azul 27, com 3. Correto, chame pronto no pátio 3, Rosa 27, 1-2. Chama na sua. Ué, bom, Salvador, you are. Clear my arrival, fly direct to Itap, report right person. Altimeter 1013. Toca 05, controle Salvador. Fazer uma identificação. Desça via chegada Monte para o nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 093. Patango Oscar Juliette X-Ray, como não está mantendo 2 mil pés? Afirmo 2 mil pés, Oscar Juliette X-Ray. 0-1-3. Tração para o final do experimento LS X-Ray, chama 0, esquerda, proa 2-1-0, limite localizador. 2-1-0, limite localizador, Oscar Juliette X-Ray. Meu bravo Vitor Tanco, qual seria a proa ideal para voar 336? Claro, bro! Proa 317. Exato, direto Irecê, o papai meu bravo Vitor Tanco, quando possível estimado para pouso em Irecê? É, autoridade direto, quando possível eu passo para o chão. Estimado por. Papatango Oscar, Julieta X-Way, para o localizador esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Está autorizado a final do procedimento LS X-Way, chama 0. 130, reporte estabilizado, Oscar, Julieta X-Way. Lima Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Lima Mike, reporta lá na Quebec. Papá Vila. Está estabilizado, o Oscar já tem que sair. Agora torre 118, decimal 1895, o Oscar já tem que sair. Salvador, o Oscar já tem que sair. Novamente estabilizado no ILS, solicita na DA cancelar, circula para pouso na 17, aposta. Gente, na DA reporta para arremetida, o Oscar Juliette X-Ray, e após a DA vai cancelar o instrumento? Afirma, aposta, cancela o instrumento e prossegue visual para 17. Então reporta na DA para cancelamento, o Oscar Juliette X-Ray. Ajuste permanece no 0 no 3. Paciente, reporta na DA 1-0-1-3, Oscar Juliette X-Ray. Controle, Papa Romeu Bravo, Tertão. Romeu Bravo, Vitor Tanco, controle. Pouso 2-1-5-5 do Bravo Tertão. Obrigado, pouso 2155, grato. Salvador, Juliette Tango Zulu para descida. Papatango, Juliette Tango Zulu, desça para o nível de voo 060. 060, Tango Zulu. Papai Juliette Papá, mantém a posição. Tem o tráfego que vai pousar na 97, está na curva. Prossiga. Ok, fala pushback, acionamento, posição 2 aqui no parque de carga. Autorizado, sem parque. Autorizado. Tá na MDA, o Oscar do Jetson Freight. Cancela? Afirma. Cancelar 205, autorizado com vai esquerda, base pela direita, 97, reporte na curta. Autorizado, base pela direita, reporta na curta, o Oscar do Jetson Freight. Juliette, que já faz o pouso, segue para qual parte? Parte da base, senhor. Entende. Salva, senhor, 6201 para a 4, autorização, Galeão. Firmando que chamou, o 6201. Afirmo. Só um minuto, 360, subir e enfiar o Dael. Cópia. Nossa, Galeão 360, decola a pista da 10, curva direita, no perfil da subida da El Leda Irumi, aonde intercepta a Open November 857, Mouso conforme plano. A 5524 transponder, controle em 20.8. Dael, via de volume, transponder 5524, controle 20862, 01. Chame quando pronto, funcionar. Duque 05, desça para 2.000 pés, altímetro 1013, está livre da restrição vertical em trevo. Duque 05, desça para 2.000 pés, altímetro 0013. Certo. Olhe braço, peixe livre. Papá, Juliette, papá, segue o tráfego que acabou de pousar da 17 até a Bata. Papatango, Juliette Tango Zulu, está reautorizado, descida para 4.000 pés, altímetro no 03. Para 4.000, V13, Juliette Tango Zulu. para controle. Papango Mike Echo X-ray, descend to 5,000 feet, altimeter 1012. Até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera com a torre 1 no 895, ajustado M13. Saque os dois, sete uma vez. Gente, Oscar Juliet X-ray, Santa Freire, boa noite. 4-5, alterna 1-2-6-8-5. 1-2-5, ativa 2-6, eu obrigado. Salvador, boa noite, Bruno 705, informação Victor. Bruno 705, controle Salvador. Acendo identificação dessa chegada ponto para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 013. Identificou 060, chegada ponto. E3, um bom na chegada. Toca 05 está autorizada, final do procedimento LS XP, pistão no 0, reporte para pesado. Toca 05 autorizada, final do 0, central autorizado. Papango Mike X-Way, clear descend to 3000, 01013. Clear descend to 3000, 01013. Salvador San 3897, pushback acionamento, porção 5. Obrigado, Cic Champax. Camarada Tax San 3897. Espera pronto, azul 2702. Azul 2702, autorizado, varinha e decolar, pistão a zero, vento uma centena com 4 nós. Varinha decola, azul 2702. Vitória 360, rota via permite 50, decola no 0, primeira curva à direita, perfil da subida da El, Leida, transição P10, 5563, transponder, controle da PR 120.8. Vitória 360, 350, decola 1-0, curva à direita, Del, Leida P10, transponder 5563, controle de 0.8, posição 02, 1645. Chego quando para o push acionar o número 5. Chama. Bom, 705, reduz a velocidade 230 nós, está autorizado descida para o nível de voo 050. Reduzindo 230 nós, 050, voo no 730. 15, chama agora o controle. 208, boa. 208, boa, até a volta. I last final approach to runway 10, descent to 2006, 0013, report 7. Clear IMS, descent break, runway 10, descent to 2000, runway 10, I will report 7. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, desça para 3000 pés, altimetro 1013. Para 3013, Juliette, Tango, Zulu. Correto, está livre a restrição vertical em pelo Papatango Juliette Tango Zulu. Controle o Azul 2712. Azul 2712, contato o radar na decolagem. Via saída Cuca, transição Caju para o nível de voo 230. Cuca, Caju 230, Azul 2712. Locador 5, estabilizado, localagem. Ok, 05, chama agora a torre 118, decimal 9. Chama a torre 118, decimal 9. Torre Salvador, J05, estabilizado, localizado. E Uno no 895, está na escuta do solo. Torre Salvador, J05, estabilizado, localizado. J05, ajuste no 03, continue na aproximação, reporta quando baixar a checa. Ok, 05, trem embaixado e travado. VIP checado, ele me pouso no 0, vento 110 graus, no 04. Ok, 05, ele me pouso. Paquistão 3897, 229 a bordo, 4 horas, Galeão. Ataque a tornada, até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 10895, ajustado em 13, bom voo. Índia, ponto espera 295, B3, 338, 97, obrigado, boa noite. Boa noite. Jardim do Lula, sobre vetoração até o presente, pro limite localizador. Desça para 2.000 pés, altimetro 1.013. A gente vai manter a pro limite ao lock, descendo para 2.000, Juliette, Tango do Lula. Torre Salvador, boa noite, TAM 3897, ponto de espera da 10, pronto. 3897, mantém o ponto de espera. Sapatão Juliette Tango Zulu para o localizador, esquerda por 140, reporta estabilizado. Esquerda 140, reportará, Juliette Tango Zulu. Q05 na escuta da torre. Tango Zulu, completa esquerda, proa 090. Esquerda 90, Tango Zulu. Cativo desça para 3.000 pés, altímetro 013, está livre da restrição vertical em pelo, gol 1705. Beleza, pés livre da restrição de pelo, vai... iniciar e para estabilizar. Gol 1-0-7-0-5. Patango Mike X-Ray, continue approach, stand by for landing clearance. Altimeter 71013. Stand by clear landing, altimeter 71013. Patango Juliette, Tango Zulu. Chama agora a torre 118.95, tão bom posto. 18.95, qual a última nave de Juliette Tango Zulu? Azul 2712, chama agora o centro Recife 125.45, alterno 126.85. Juliette Tango Zulu estabilizando a LS. Juliette Tango Zulu continua na aproximação, porte externo baixado e checado. Porta na externa baixado e checado, Juliette Tango Zulu. Sapatango Mike Epic Sway, clear to land runway 10, winds 110 degrees, 4 knots. Clear land runway 10, Mike Epic Sway. 3897-1228, boa. 208, Otan 3897, boa. Boa noite, Otan 3897, decolou Dael. Otan 3897, contato radar na decolagem, estudo para o nível 320 na saída Dael, transição módica. 320 Dael, Leda Módica, Otan 3897. Mas não conseguiu não. Volume 705, completa redução de velocidade 1970, nós aguardando o retorno. O nosso 70, mantendo já o nosso 705. Tá. Volume 705, agora para o localizador esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Localizador 140, pela esquerda, reporte estabilizado, 705. Passou externo, baixar travado de Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, aeronave que o precede tocando na cabeceira agora. Paciente aguardando a liberação do pouso de Juliette Tango Zulu. Está no localizador, Golão 705. Entre aguarda e transferência para tu. Perfeito. Next right, contactway Echo. And contact the ground 121-1. Could please expedite the taxi. É, não, mantém a posição, aguarde, jogo 05. Aguarde. Mike Echo, X-Way, could you please confirm your April? Passa, airbag. Report your runway vacated. I will report your runway vacated. 10, no ponto de espera com a torre 1-1895, ajustado 1013, Mamu. Gente, Índia, ponte de espera da 10-1895-1013, boa noite, bem batido. Boa, Xanem 6259 para cópia. Guarulhos 360, rota Pizuru 110, Piraí, Umbade. É... O Pizuru 44, agora conforme. Decola 10, curva direita, fechada da Euro, Leda, Motiva, 5555 transponder, controle 120.8. Quando pronto, 6259, puxa. Ok, your April is Bata, confirm. Ok, Tax Alpha, Juliet, April 1, report next to Taxi Lima. Estamos no Lúcio Solo, 227. Agiliza a direita na Eco. Chame Solo, 21. Gente, agilizando na Eco, hoje ele é 7. Uber 71, destino é Vitória da Conquista, ciente da informação. Whisky na remota 43. O jogo é 05, de imediato cruzamento até o hotel, tanto está autorizado. Estando estabilizado, gol 975, trem baixado travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre no 705. Continua aguardando, 975. P05, frequência livre estacionada, hein? Pouso autorizado 90, uma centena, 49. Autorizado pouso na 190, gol 1705. Fique aberto. Cliente, quilo para o 3, Lu. Boa noite, é o Azul 2781, destino à Vitória da Conquista. 2781, Azul, sendo tráfego, prepare subida a árvore, 1 minuto, tu cópia, 1-1-8-0, já aprovado. Gente, aguarda pra cá. Azul no 645, está visual para o tráfego da Companhia Nacional? Sim, visual, 645. Após o pouso do mesmo, alinhar e manter, capiteiro 1-0. Após o mesmo, alinhar e manter, com o 645. Romeu, Romeu, Charlie Bravo na escuta. Ainda não tem no sistema, assim que eu já tiver o retorno para a cópia, o Charlie Bravo. 705, seu solo 30, dobra direito, chame solo, 211. Direita, 211, bom, 705. Santa 3897, chama agora o centro de Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Centro Recife, 1251, alterno 3325, tá 3897, boa noite. Alô, boa noite, Bruno, 705, livre. Bem-vindo, 705, Alfa, reporte diante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta. O nosso tá assim. No 645, livre decolagem 90, vento 090 graus, 4 nós. Livre decolagem, 645. Azul 2781 para cópia? Para cópia. Conquista 180, rola está conforme, elefa, piró conforme. Decola 10, primeira curva direita, terceira subida, árbol, elefa 5575 transponder, controle 120.8. Ok, 180, elefa, o piró direto, decola da 10, curva à direita, árbol, elefa 5575, 1208 o controle. Chame no 43, quanto pronto, precisa lá. Vai chamar pronto, azul 278. Sir Papa, enter the runway 17. Tax approved until the bata. Quatro decolou os 33, controle 208, boa. 308, boa, 645. Salvador, boa noite, 645, passa 1.500 pés. Voo no 645, contato radar na decolagem. Curva via saída da L, transição, BDF para o nível de voo 360. Da L, BDF 360, 645. Juliette, gol 705. Juliette, portão 2, 1705. Juliette, 02, 705. O Romeu Charlie Bravo na escuta. Ó, radial ideal. Só um minuto. Já posto o plano 430. A rota que você tem no plano é Pagog, é Pabog, Forti, TRM e tá com o Romeu Mike, confirme. Ok, só um minuto. Good night, Papa Tango. Mike X-ray. Mike X-ray. 3 autorizado, parte principal, repórter Lima. Para Lima. O Romeu Charlie Bravo, na escuta, já cópia. Tá confirmando, a intenção é decolar do 17 mesmo, o Charlie Bravo ou o da 10? Tá ok. Tá autorizado, São José do Rio Preto, Serra Bravo, Serra Romeu, no 430. Rota conforme plano, direto para Bog, Forti, Tango Romeu Mike, conforme plano. Decola picha 17, após decolagem curva direita, no perfil da subida Arbor Elefa. Após Elefa, voa direto para Bog e sai conforme. 5550 transponder, controle APR 120.8. Sim, entero está. Copio V? O Romeu Charlie Bravo, chame a torre, presente em 1895 para acionamento do taxa-colagem. O ajuste 1013, bom voo. 781 está pronto para o puxa acionamento. 781 no pátio 3 autorizado, sem táxi. Chama a táxi, explosão. O Tango Zulu, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. No 645, chama agora o centro Recife, 125-1 ao VR1, 33-25. 251, 3325, 645, pode. Zulu, autorizado de cruzamento ao 97, papá, patinho, frequência livre, já está. Azul 2781 para o táxi, 45 a bordo, 13h30 de autonomia, alterna Salvador. 781, autorizado táxi até o ponto de espera via parte principal, Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajustado 1013, bom voo. Gente, no ponto de espera 118.95, vai chamar o Azul 2781. Oceania 201 para chegar na posição. Autorizado, pushback acionamento no 4, chama o táxi, 601. Quebec formando, então confirmando, pushback acionamento vai estar a partir da posição. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2781 no ponto de espera, cabeceira 90. 2781, boa noite, autorizado a alinhar e decolar o 90, vento uma centena com 4 nós. Chegue em alinhar e decola o Azul 2781. Decolou os 47, chama agora o controle, 1008. Você vai passar pro controle, Osmar.